apostar na comédia aqui neste espaço é um desafio. É um desafio tremendo. Eu acho que apostar numa atividade cultural em qualquer espaço de Aveiro é um desafio porque estes espaços que estão aptos a ser bares não estão aptos a ser palcos culturais. E o Azulejo, como bem disse, é um espaço fantástico que tem tudo para ser um espaço cultural. Foi um desafio, mas acho que é uma aposta ganha porque o Azulejo tem todas as condições logísticas para ser esse espaço. A diminuição de espaço é que acaba por ser qualquer um daqueles, não é? É uma sala pequena. É, Acaba por ser um local pequeno. mas também torna a coisa interessante. Eu acho que fazer eventos intimistas, também é uma coisa que falta em Aveiro. Nós não podemos pensar só em eventos grandes, como o Teatro Aveirense tem capacidade para 600 e poucas pessoas, acho que não chega às 600, são 600 e Sim. poucas. E Aveiro precisa desses espaços mais pequeninos onde se consigam fazer outro tipo de eventos, como é o caso dos comedy clubs, que não têm o espaço de um solo. E o Salvador falou do solo que vai estrear já para a semana, ou um tipo anti-herói. Não há espaço para isso em todo o lado, e estes comedy clubs dão precisamente espaço a que se façam outro tipo de atividades. Eu acho que isto é o. Acaba por ser o calcanhar daqueles, eu percebo o que diz, é muito pequenino realmente, leva muito poucas pessoas, mas também é uma grande vantagem porque nos dá condições para fazer os nossos eventos mais pequeninos. De outra forma, não conseguiríamos fazer este evento, se estivéssemos a pensar num Aveirense, por exemplo. E consegue assim também fidelizar o cliente e o público. Sim, exatamente. Sobretudo a Associação Tertulia Aveirense tem pautado as suas iniciativas pelo crescimento gradual. Não queremos propriamente aí públicos de massas, portanto, temos trabalhado nichos, temos trabalhado públicos mais novos, públicos mais velhos, abrangentes. Queremos exatamente que a cultura chegue a todos e que, de facto, se criem hábitos em haver culturais. E aqui o Azulejo, pronto, é um exemplo a esse nível. E achamos que isto também torna um ambiente muito mais acolhedor e as pessoas acabam por interagir muito mais. E é isso também nós queremos. Não queremos que as pessoas venham apenas pagar um bilhete para ver um espetáculo cultural, queremos que as pessoas venham, assistam ao espetáculo, mas também interajam entre si, debatam ideias, digam que gostaram e digam, olha, queremos disto mais em Aveiro. E acho que o stand-up hoje ganhou e acho que Aveiro está receptiva a mais espetáculos deste género. E o facto de ter aqui público jovem e menos jovem é também é um fator positivo. Exatamente, exatamente. É muito essa missão e essa mensagem que a Associação dos Aveirenses tem procurado passar. Nós, de facto, interessa-nos este tipo de público. Recentemente tivemos umas conversas informais, claramente para um público mais velho, um público de uma geração que já passou por outro tipo de experiência e, de facto, pronto, é interessante encontrarem-se aqui várias gerações num espaço noturno e tomara, pronto, que nós consigamos criar estes hábitos nos avenenses e que, de facto, não sejam só noites vazias de cultura e que sejam noites enriquecedoras para todas as gerações. A ideia, sobretudo, do Comedy Club, só para acrescentar aquilo ao que o João disse, é precisamente beber um copo enquanto se vê alguma coisa. Ou seja, não é só beber o copo por beber o copo. É beber o copo, estar com os amigos, ter algum tema de conversa e ainda conseguir ter um evento cultural Exatamente. Num espaço que se calhar não é tão convencional. E há tantos espaços em Aveiro, acaba por haver poucos espetáculos e pouca cultura em Aveiro. Muito pouco. Sabemos também depende das taxas e da legislação que fala sobre os espetáculos culturais, não nos queremos pronunciar muito sobre isso. Isso, claro, que é um inibidor de eventos culturais. Mas, contudo, achamos que se começarmos por aqui e este evento já teve um impacto grande, a primeira noite esgotou em 24 horas, a segunda já tem meia casa, se começarmos por aqui, com certeza que outros espaços irão apostar neste tipo de eventos, pode não ser num comedy club, mas sei lá, numa tertúlia, em concertos, nós também queremos ir por aí no futuro. Acho que é possível e acho que é possível trabalhar com mais gente, não sermos só nós, mas trabalharmos sobretudo em rede, porque também é para isso que estamos cá, é para criar uma rede cultural, que ainda falta em Aveiro. Há muitas associações, há muitas pessoas com muitas ideias, ainda falta essas pessoas trabalharem as ideias todas em conjunto e é isso que nós mais queremos na Associação Tertulia Aveirense. Há artistas em Aveiro que têm pouca projeção, também tendem a tentar dinamizá-los e promover o trabalho deles. Sim, normalmente mais na música, ainda no stand-up ainda não começámos essa tarefa. Nós temos Vamos eventos. começar com o Comedy Club, vamos começar com workshops, vamos tentar promover artistas locais. Virar a comunidade, voz. Dar voz à comunidade para Exatamente. este tipo de. Já temos dois ou três amadores que pretendem ser profissionais sinalizados, já falámos com eles. Sabemos que eles já começaram a preparar textos para o Comedy Club, ainda estão verdinhos, mas sei lá, daqui a 1, 2 meses já estão prontos para também subir ao palco e quem sabe catapultá-los para um patamar de um Carlos Coutinho Vilhena ou de um Salvador Martinha. E é preciso um palco para abrir portas, não é? É preciso um palco, atuar num palco para abrir uma porta. É. É porque o público tem que gostar de nós, as pessoas que organizam eventos têm que nos conhecer, enfim, é toda uma bola de neve que se vai criando. O palco abre, de facto, muitas portas. E quando é um palco com público receptivo, então é um palco tremendo. Já agora só aproveito só para acrescentar também das palavras do Bernardo, que nós temos tido exatamente alguma dificuldade na comunicação de algumas iniciativas, exatamente porque a Aveiros tem estado nos últimos anos muito adormecida culturalmente. E, de facto, para nós trazemos estas referências aqui, mais do que uma vitória pessoal da própria Associação, é poder oferecer estes espetáculos de alta escala às pessoas, porque também sabemos que para os nossos e para aqueles que nós queremos que também cresçam aqui connosco, sabemos que é bom terem estas referências. E hoje, se calhar, tivemos aqui pessoas que, se fossem ou não ligadas ao stand-up, um dia também vão querer pisar aquele palco, mais não seja porque o Salvador Martinha esteve aqui. Pronto, e nós também temos essa necessidade de trazer referências a Aveiro. Não só o que se passa no Porto, não só o que se passa em Lisboa, também achamos que a Aveiro tem condições e deve apostar na cultura e deve apostar nos grandes nomes, pronto, para fazermos também crescer aquele que é o nosso meio a nível local. E deixa-me acrescentar só uma coisa, João, porque isto também é engraçado. O Salvador, no final do espetáculo, veio falar comigo, perguntar se eu achava que tinha corrido bem, o que é que eu achava que se podia melhorar para amanhã, e ele disse-me assim, opa, tu reparaste, eu fiz uma hora de espetáculo. Estavam combinados 40 minutos de espetáculo de Salvador e meia hora, 40 minutos do Carlos Coutinho Vilhena. Ele fez uma hora de espetáculo e disse-nos, eu fiz esta hora de espetáculo porque eu adorei este espaço, eu adorei a forma como vocês organizaram este evento e eu adorei o público. Ora, a Aveiro tem todas as condições para receber muitos artistas, que ainda alguns ainda estão com espaços por fazer com a cidade, com o concelho. E esta questão também do boom do turismo também pode ser aproveitado. Sem quer dúvida. Turismo interno, quer externo. Sem dúvida. Aí se calhar deixo mais as palavras para o João, mas sabemos que há estudos feitos pelo turismo do centro, pelo próprio turismo a nível nacional, que dizem que a cultura é uma forma de turismo ou é um catapultador do turismo. E Aveiro podia receber muito com cultura, mas acho, em termos de turismo, mas acho que o João é a melhor pessoa mais. Sem dúvida essa questão, pronto, mesmo a nível de festivais, de facto é um segmento que vale a pena apostar, pronto, de facto há pessoas que se identificam com determinados estilos, percorrem por trás desses artistas e de facto geram-se movimentos interessantes, depois cabe então aos locais saberem aproveitar esses fluxos e saberem dinamizar as coisas e até oferecer um bocadinho, um perfume diferente às iniciativas, pronto, foi isso que a gente também procurou fazer aqui, porque espetáculos stand-up comedy há um pouco por todo o país, mas nós cada vez que queremos dinamizar em alguém Aveiro, queremos tornar esse algo especial, pronto. Só para dar um exemplo, nós também, cada vez que convidamos artistas de fora, queremos também convidá-los a conhecerem aquilo que são os nossos atrativos turísticos, desde passearem no Moliceiro, visitarem as Salinas, conhecerem um bocadinho das nossas raízes, das nossas tradições, porque só assim achamos que conseguimos, de facto, marcar pela diferença, pronto. E Aveiro tem que marcar por aí, pelas pessoas, por aquilo que é a história da cidade e, de facto, pronto, pelo bairrismo que as gentes de Aveiro ainda acabam por ainda conseguir ter e que podem muito bem fazer transparecer isso para os que vêm de fora. Só uma nota no turismo, se calhar o turismo cultural é a diferença entre a pessoa vir cá à tarde e andar de moliceiro ou perceber que há um evento cultural, vir cá à tarde, andar de moliceiro, jantar, exatamente, ver o evento e depois dormir num hotel de Aveiro. Exatamente. E acaba por ser mais atrativo para o mercado local. Sem dúvida, com mais eventos culturais à noite, com mais vida noturna e vida noturna de qualidade, há muitas pessoas que vêm com certeza a Aveiro e Guimarães é um exemplo disso, a capital europeia da cultura em 2012, Guimarães é o melhor exemplo disso, há pessoas interessadas nisso, tanto cá dentro em Portugal e esse é um turismo muito interessante e é um turismo que acho que ainda está a faltar. Sim. A Aveiro. Temos muito turismo espanhol, muito turismo francês. Sim, e luta-se muito por aumentar a estada média do turista, não é? Fala-se muito nessa questão a nível da região centro e, de facto, acho que a noite, a componente da oferta noturna é muito importante. Pronto, de facto, não, acho que é importante criar várias valências e nós, por acaso, temos ouvido uma coisa muito interessante nos últimos tempos em Aveiro, que é as iniciativas colidem umas com as outras. Tomara que fosse sempre assim, não é? Tomara que tivéssemos fins de semana preenchidos com festivais da Aveiro é Nosso, com festivais de stand-up, com outro tipo de iniciativas na cidade. Pronto, de facto, nem sempre é possível conciliar esta questão, não é? Gostávamos sempre que as pessoas pudessem ir a todos os espetáculos, mas tomara que, de facto, as pessoas tenham uma oferta cultural, porque muitas vezes, infelizmente, ouvimos dizer que, de facto, em Aveiro não se passa nada à noite e de facto, fim de semana ainda vai sendo aqueles dois dias onde as pessoas ainda vão encontrando alguma oferta. Agora também queremos tentar combater isso durante a semana. É um caminho difícil, sinuoso, mas claro, estamos aqui para tentar ajudar e somos aveirenses e gostamos muito de promover o que é nosso e pronto, e gostamos que as pessoas venham cá e se sintam bem.